Vai um sambinha. Vai um sambinha. Eu queria um forró, mas a gente vai começar com o sambinha primeiro, tá certo? Como é livre, for nós.